775, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 360 via saída da EL. É, autoriza a Proa de Ledo da presente, no 0705. Número 3, deixa 2.000 pés, autorizado o sinal do ILS XY da pista 10, reporte no localizador. Desce 2.000 pés, autorizado ILS da 10, passou 06. Tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Livre pouso, passou 87. Autoriza a Proa de Leda? Bona 705, voe na Proa de Leda. Voo 1705. Controle 03? Siga para o controle. Pastor 03. Siga Pastor 03. É... Confirme a Proa de Duna ou mantém pelo Duna? Autorizado voar na Proa de Duna, interceptar o localizador, reporte no local. Proa de Duna e reportará no local. Pastor 03. O Guardião 01, que a aeronave já na curtíssima da 10, só mais 30 segundos para a decolagem. Manda o nome do comandante? Guardião 01 na faixa até quantas milhas? Livre 150. Tio Guardião 01, o vento 140 graus, 09 nós, reporte fora do solo, pro Nordeste, Guardião 01. Fala do Arara 01, tá na escuta. Confirme já livre 150. Vai iniciar agora. Sete no solo, azul no 9, autorizado backtrack, táxi via pista, reporte liberando táxi hotel, pátio militar. Backtrack via pista, reportará livrando pastor 7. Fora do solo, pro Nordeste, Guardião 01. Tiago Viosca, reporte para ingresso interlado. Reportará para ingresso interlado, Tiago Viosca. Eternamente. Seguinte frequência livre no corte, Guardião. Confirma, pastor? O pastor confirmando, frequência livre no corte. Frequência livre, pastor, de sete, graças. Eu desconfirmo na abertura do marcador externo? Afirmo. A gente foi autorizado por hoje, Duna, reporte o localizador pro, do marcador externo, pastor 03. Reportará no localizador. Galera 01, confirma a atitude que passa, informa que eu não recebo o seu modo Charlie. Está cruzando agora a 160 em atenção. Sei que faça certo no seu equipamento de transponder, porém, não recebo o seu modo Charlie. Sim, sim. Charlie 295 aproximando para pouso na 10. Mantenha-se na lateral da pista, afastado, sem interferir com o eixo da 10, Guardião 01. Afirmo, sem interferir com ele. Utilizando o lock, pastor 03. Pastor 03, chame torre 198, decimal 95. Torre 1895, boa noite. Sete 05, chame sempre o Recife, 125, decimal 1. 125, decimal 1, boa noite, 1705. Torre, pastor 03, passou marcador externo, sem baixar travado. Esquilo, Alfa Serra 50, à esquerda do eixo da 10, não interfere com o seu pouso. O vento 140 graus com 08 nós, livre pouso, pista 10, pastor 03. Livre pouso, 03, pastor. Gente, Arara 01, serviço radar terminado, 69 milhas agora no setor nordeste de Salvador. Chame o controle da Cajô na frequência 120.3, informa que ainda não recebo seu modo Charlie, bom voo. Sete coordenação, Arara está presente, manda o controle da Cajô, 120.3. Arara 01, está presente. Zero 03, solo ao 25, autorizado backtrack para liberar na próxima esquerda, estaciona a frequência livre. Zero 03, libera na pista, ciente, estaciona a frequência livre. Pastor 03, estaciona a frequência livre. 8, decimal 95. 95, Serra Gopel. 2, Salvador, Papa Romeu, Serra, Golfe Oscar, na toda rotatória, visual Alfa 1 Bravo. Serra, Golfe Oscar, reporte final da 17. Reporta na final da 17, Serra, Golfe Oscar. Me escuta? Prossiga. Qual a intenção? Pouso final na 97. Quente. Vai girar, baixo, Serra Golfiosca. Serra Golfiosca, voo autorizado, cabeceira 97, vento 140 graus 7 nós. Livre pouso, 97, Serra Golfiosca. Boa tarde. C-81, Escoca Evento, descendo, mantém 4000, vai a Bomb Arrival, expect LS X-Ray, runway 10, altimeter 1013. Ok, expect runway 1, ILS, runway 10, por 1000 feet, Bomb Arrival, Europa 01. Oscar Solo 32, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Passou 3662, boa noite, aqui na identificação. Dessa via chegada à área, até a altitude de 5000, a gente no 093. Aguarde o procedimento LS-X-Ray. Via Mária até 5000, 8-1, descendo, mantém 2000, clear, final approach. Descendo, tu sabe o chat, clear for approach, Europa, tira aí, 1. Controle bom, 096, boa noite. Chegada Mária, aguarde procedimento, ILS X-Ray, pista em 1190, ajuste 1093, bônus 096. A Parou, 060, Mari. Com 09. Salvador, boa noite, Gol 2043, com a formação Victor. Posição é 07, autorização Guarulhos. Gol 2043, formação Victor, confere, Guarulhos autorizado, nível 360, decolando a pista no zero, com primeira curva à direita na subida da El, linha da Motiva, intercepta peso Luno 0 até Tango Bravo Eco e segue conforme a rota do plano. Adiciona 5076-119-35, controle. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via Aperzulu 10, após conforme rota, pista em 10, primeira curva direita após decolagem, a saída da El, letra Motiva, controle 119-35, e transponder 5076, Gol 2043. Gol 2043, correto, chama pronto, puxa acionamento. Reporta o Gol 2043. 62, visto mantenha 3.000, está livre das restrições em etapa. 7, 3.000, está 3.000, cancelado a resposta. Europa 081, altimeter now is 1014. Ok, 1014, Europa City 1, obrigado. Será na escuro do controle, ajuste agora 1014, 9014. Posição 043. Na escuta. É, confirme a posição que está passando no momento? Está 6h30, no setor Nordeste, o Guardião, vertical de Jalá. A intenção é posteriormente seguir para Subúrbio, Patrulhamento e toda Salvador. Ah, tá ok. Aguarde mais um minutinho na minha escuta para fazer a coordenação com o controle para já transferir o seu. Não aguardo. Papapá, Serra, Quilo Delta, boa noite, prossiga. Agora para o 120 a 0 1. Obrigado. Boa noite. 7, com primeira curva direita na subida da El, Leda Bidev, intercepta pelo Zulu 4-4, até Vitória, Vitor, Tango, Romeu e após conforme a rota. Aciona 5101-119-35, controle. Bye. Roger, reporting landing yard on lock. Wind is 150 degrees, 109. Okay, copy the wind, Europa 081. Tá, aquilo Delta, com o pensamento correto, confirma o impacto que se encontra aí pro B. Zero wind, 160 degrees, 6 knots. Clear to land, Tango 10, copy the wind, Europa 01. Escuta para o reverso, guardião 01. É, escuta permanente. Salvador, boa noite, 6310, passando 172 para 150. Informação, Vitor. Sendo 6310, sendo a identificação, diz que mantenha 4000, via chegada Mari, ajuste 9014, aguarde o procedimento ILS S3. 4000, comunicador X-Ray, Oceanet. Motor Gol 2043, a posição 07, puxe e acionamento. Livre puxe, uma taxa do Gol 2043. Reporta o taxa, Gol 2043. Tô aqui com uma Europa Eduardo. Obrigado, boa noite. 2903, 662, obrigado. Bolo 096, disse que mantém 2000 autorizado, final LS, ali as restrições em Itaco. Para 2000, o Gol 09. Xané 6310, desse mantém 3000, está livre das restrições em etapa. 3000, descida 6310. Passando sempre até 3662. 3662, 0081, what's in position? Is your traffic make a pushback and get 07? Zero quatro três de destaque com a inscrição Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, décima 9, 5, ajuste no 0 no 4, bom voo. Equatorizado, parte principal Índia, ponto de espera, então no 0108, 95, gol 0-4-3, um bom feriado, bom final de semana. Estabilizou com 09. Agora a torre 1-1-8-1-9-5-1-0-9-6. 295, bom serviço. Dado uma pulsa. Obrigado. Disse mantém 2.000 autorizado, final em LS. 2.000, reportará estabilizado, 6310. 1-5-0 graus, 10-1. Bom, Mará, 1-0-9. Via Juliet 210, Europa 081. Para o controle, prossiga. Afastado 8.000 Guardião 01, visual o tráfego final da Onda Zero. Está retornando para Salvador. Sente a posse próxima é a Alcia para pouso Guardião 01. Retornará. Salvador, boa noite, gol 2043, ponto de espera, dama 0, pronto. 0437, quanto é o ponto de espera? Mantendo, gol 04. 2043, condições de agilizar as manobras para decolar 5, autorizado pela torre. Afirmo com 2043. Ali mantém agilizando as manobras 2043. Ali mantém a 10 com 2043. 1096, solo, ao 59, libera direita, solo, 1211. 211, vou 046, direita. Guardião 01, nova operada. Aqui, chama de torre 1995, aeronave já passou aí a Liberdade em Duna, já prosseguindo para Simbra, a Avianca. 3895, esperado. Salvador, boa noite, gol 1096. Gol 096, boa noite, passe Alfa e Juliette, gate 06. Alfa e Juliette, 06, gol 1096. Já 01, me escuta? Afirmo, Guardião 01, do setor norte da capital, de 4 milhas. Guardião 01, ciência de repouso direto no pátio do Grécia? Atenção, sobrevoa mais uma vez o Lauro de Freitas, sem interferir com o Lauro Zero. Okay, sem interferir com o Lauro Zero, sobrevoa o Lauro de Freitas. Informo que temos aeronaves em decolagem e aproximação, então por favor se mantenha longe desses eixos e na minha escuta permanente. Escuta permanente, sem interferir, guardião. O Xenai 6310, informo tráfego à esquerda, helicóptero, mantendo 1 no meu pé, aproximadamente 500 no meu pé, não interfere com a sua aproximação. Tem autorizado cabeceiro no zero, vento no 50 grau 7, não cheque sem repouso. Ah, entendeu, ele repouso, gente do tráfego, mocha na visão zero. Afirmativo, entendeu corretamente, não faz apenas o cheque do trem? Passa a gravar. Finge. O 2043, decolador ao 01, chama agora o controle 11935. Controle 1935, uma boa noite, gol 2043. 17, decola o Zabisco 17 com primeira curva inicialmente à direita, ou sua coordenação controle, corrigindo com a torre. Mantenho no meu pé do circuito, aciona 01143, 119.35, controle a torre 1895. O transponder é 0143 e o controle 19.35. Trago o fiasco correto, ajuste no 014 para acionamento de decolagem, torre 1.8.95. Possibilidade do gol 2043 aprovar motiva. Autorizado direto Lisa, gol no 2043. Lisa, grato, gol 2043. Ana 6310, solo 03, direito no 21.1. 21.1. Alfa Juliette 01. Alfa Juliette 01. 043 localizado Mótima. Está presente mano Mótima, gol 2043. Cordial, boa noite, pastor 87. Pastor 87. Pastor 87 está no estado militar para 03, por favor. É o plano para retiro de 0094. Pastor 87, agora no 6 de cópia. Aguarda para a cópia. Poderia retornar, pastor 87? Negativo, estamos com coordenação quando fizer. Ok, aguarde, pastor 87. Guardião 79, autorizado em 200 metros a cruzar o eixo da 190 e seguir para patrulhamento em Itapuã e região. Você vai até Itapuã, Piatã e depois segue para Barra, é por aí? Afirmo, seguindo até Farol. Ok, autorizado o cruzamento do campo, aguardando transferência. Seja autorizado o cruzamento do campo. Guardião 01, agora com controle 11935. Confirme. Guardião 01, controle 11935. 11935. Informou que entrou em contato com o CODA e por determinação do Brigadeiro Jefferson, nenhum pastor pode decolar hoje de Salvador, ok? Sete. Cadê o Salvador, o Guardião 01? Prosseguindo regras de voo visual, reporte para regresso, Guardião 01. Prosseguindo condições visuais, reporte para regresso 01.